Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, sejam bem-vindos à 46ª edição do Nerdrops. Conosco aqui o Eduardo Salles Filho. Eu? Oh, tão longe pra falar tudo isso. Oliver, você queria que eu falasse o quê? Como é que vai o careca mais famoso da internet? O rei dos trocadalhos do carilho? A pessoa que tem feito muita falta porque desaparece do Nerdrops. Sem você, não tem trocadilho. Sem trocadilho, não tem Nerdrops. É isso que eu vi. Que declaração nossa, de amor. Nossa, apresenta aí, Guizão, que depois dessa, hoje eu não preciso gravar mais. Hoje ele vai dormir sorrindo, esse menino. Conosco também, Rodrigo, do Quarto Sinistro, a 240 quilômetros distante de qualquer cinema. We have to go back. E o senhor Vitor Rodrigues, o cara que escreveu o final de Lost, mas não publicou. Oi, gente, obrigado pelo escrever o final de Lost, mas não publicou, mas na verdade eu não escrevi. Eu escrevi pra TV, né? É isso aí. Certo, depois é isso aí. Dessa, vamos para os nossos e-mails. E-mail. Nerdmail. E a equipe oficial da leitura de e-mails está de volta. Depois da fraca performance da equipe... Reserva. Reserva, né, cara? Nós estamos de volta aí, Oliver e Guizão. Tá triste, né? Também não dá pra exigir. Rapaz, já tem pouca experiência. É difícil. Além de ser pouca experiência, né, cara? O preparo físico tem que ser outro e tal. Eles não estão acostumados. Hoje já o SUS e o Polar pediram arrego. Pra você ver, né, cara? A gente pede. Não, dá pra você substituir só essa vez, cara. Já estão cansados, já. É uma tristeza. Mas, enfim, estamos aqui para lembrar aqui dos nossos velhos recados, um dos parceiros aqui, a Rádio Animix, que tem aí às terça-feiras, às 22 horas, o programa da semana, no caso o Nerdrops, né? Além de outras atrações que eles têm em toda a programação. E o Nerdrops ainda ele reprisa nas segundas, quartas e quintas, sendo que nas segundas são às 8 da manhã, assim como as quartas, e as quintas volta a reprisar às 22 horas. Outro camarada que a gente tem que agradecer aqui, camaradas, né? Porque a gente tem que agradecer aqui a galera lá da Taverna do Ogro, a Mariana e o Pedro, que tem dado um puta de um apoio pra gente aqui nos sorteios e tal. Em breve. Mais novidades aí. Então acessem se você tem interesse, cara, em RPG, quadrinhos, action figures e afins, cara, vai lá em lojadoogroencantado.com.br. Garantia da sua felicidade tá lá. Outro pessoal que a gente quer agradecer é o Maurício Biroche, proprietário das meias Deva, que nos forneceu aí um ótimo suprimento de meias ao próximo inverno brasileiro. A próxima era do gelo, rapaz, de meia tão cegado. A gente tá deixando aqui o nosso muito obrigado ao Maurício. Bom, e vamos pros e-mails? Vamos. O primeiro e-mail é do Rodrigo Benevides, que diz o seguinte: olá, cambada do Nerdrops. Gostei do podcast 45. Bom, já sabemos que o assunto Megan Fox vai aparecer no podcast. Eu acho que ela devia fazer esse Transformers 3. Cara, não mais. Não mais. Escute esse programa que vai ser... Eu mesmo tô com ela gravada na minha memória até agora, velho. E tipo, fazendo umas cenas hardcore com um Shia LaBeouf, pra poder fechar com chave de ouro. E sobre a sequência dos Vingadores, alguém já sabe qual vai ser a ordem dos filmes? Sim, vai ser 1, 2 e 3. É, isso aí. E um reboot no final. E se vai ser o Thor, depois Capitão América, e aí sim os Vingadores. Vai ser o Thor, o Capitão América, e aí sim os Vingadores. Isso, você acertou a sequência. Bateu o martelo já. Martelo de Thor. E também quero saber se o curso de trocadilhos do Oliver Pérez aceita inscrições para novos alunos. E aí, Oliver, o que você acha? É só pro último semestre, que agora tá apertado. Então vamos ler mais um e-mail aqui, que é do Haruki Henrique, que mandou a Bíblia por e-mail. Narrada pelo Cid Moreira. Olá, Nerdrops, muito boa a participação do time reserva de leitura de e-mails, olha lá. Rapaz! Porque esse e-mail tem cheiro de prêmio consolação, que tá foda, hein? O Polar errou o nome da música de encerramento do Portal, que é Still Alive. O Portal, né? O game. Será que é isso que ele tá falando? Isso. Que é Still Alive. E o Sul se fumou muito orégano antes da gravação. Em compensação, hoje fumou tanto que nem participou. E até filosofou sobre o futuro dos games. E depois ficou rindo sozinho de resto. Foi muito bom. A seleção de músicas não está excelente como no Cast 44. mas foi muito boa. A participação dos convidados foram muito boas também. Continuando aqui depois de algumas... alguns vetos. Alguns devidos vetos, o Haruki sabe quais são. Continua aqui. Eu tenho certeza que essa briga entre Megan Fox e Michael Bay é só marketing para o terceiro filme do Transformers. Não mais, garoto. Não mais, garoto. Ouço chega. Cast. O novo filme de Transformers devia ser Transformers 3 Victoria's Secret Revenge. Sei lá, alguma coisa assim. E é só o começo pra deixar o nome da franquia mais tempo na mídia. Certeza que a Megan Fox já sabia que participaria pouco no filme. Pânico é bom, mas como o André mencionou, a falta de sacanagem tentarem matar a Sydney de novo, né? O filme do Pokémon com personagens da Marvel parece promissor. Depois de cancelarem Lei e Ordem, achei que aquela nunca terminaria. Finalmente Smallville vai terminar. Ser exemplo de como enrolar fãs por 10 anos, eu parei na terceira temporada e ainda não entendo como o povo continua assistindo essa joça. Oh, sabe o que me deixa encafifado? É que as temporadas são de ano em ano, né, cara? Cara, sabe, 10 anos, cara. É uma vida, né, velho? Pô, eu lembro quando eu comentava, cara, ô, vai sair uma série, velho, do Super-Homem, não sei o que, sabe? Pô, já faz 10 anos, cara. E literalmente não decolou até agora, né, velho? Não, até hoje não voa. Bom, ele ainda continua aqui com seus devidos ataques aqui. Sonic 4 parece uma merda por enquanto. Tá acabando com tudo, né? O Haruki hoje ele tá cinza. O Sonic 4 parece uma merda por enquanto. Espero que melhore nesse tempo extra de desenvolvimento. E concordo com o André sobre a primeira fase do Sonic ser melhor do que todo o resto do jogo. Super Scribblenauts será muito foda. Kingdom Hearts novo parece interessante também. E sobre Final Fantasy 13 Versus, com certeza será lançado para 360. Mas será que o spin-off de um jogo ruim consegue ser bom? Eu não sei te dizer, porque Final Fantasy pra mim só devia chamar Fantasy, né? Porque, enfim, tá muito longe da gente ver. Bom, resumindo aqui, ele fala, vocês fazem um ótimo trabalho, relaxa que logo, logo vocês ficam ricos com o podcast. Que ouçam suas preces, galera. MTV, por favor, queremos ser vizinhos do Papo de Gordo. contato@nerdjobs.com, viu? Vamos pros comentários, Dario Vettel. E conforme prometido pro Polar, né? Que a gente eventualmente leríamos os comentários do Nerd Drops 45. Tem o comentário do Cosmides, que diz o seguinte: olha a cambada, comentários de Notepad. Tá mais para o Sul se rasgar a roupa dos fãs do que o contrário, hein? Que MacGyver no c. Foda é o filme do MacGruber. Pesadelos o quê? Já pensaram em uma trilogia dos Vingadores com esse enredo? Tá bom que eu sei que a invasão secreta dos quadrinhos foi uma merda. Porém, quem sabe pode ser legal no cinema. Garotinha Marvel. A única coisa que eu vi de Pequenópolis foi quando apareceu a Liga da Justiça. E mesmo assim foi uma porcaria sem noção. E o PS pegou e estaria diretamente proporcional ao Virtua Boy. Abraços e vou dar o c*** pra todos vocês. É isso aí, Cosmides, não mande ninguém a merda. E o Elton, rapaz, também respondeu o seguinte: oi, eu sou da Vesta Brasil Boutique e gostaria de anunciar o podcast de vocês. A galera aí acertou o nome aí, Aberta Brasil Boutique, cara, eu cheguei a achar até a propaganda. Não se esqueça de quando for a Nova York, passar na Aberta Brasil Boutique e tomar um copo de Guaraná Antártica bem gelado, de graça. Será que existe ainda essa? Eu não sei, eu acho que a Aberta deve estar fechada. Não. Nossa, Oliver, eu acho. Eu sou bem rica, né? E a Clara manda aqui sobre a falta de interação nos jogos. Acho que a maioria dos jogos atuais são o que um amigo meu falou para mim. É RPG novela. O jogo se limita a você apertar a bolinha no PS, mas creio que com o tempo o pessoal tá percebendo isso aos poucos e está chegando novamente bons RPGs para os novos consoles. Um exemplo de jogo bom de RPG recente é o Sonic Chronicles, do Nintendo DS. Minha única crítica a esse jogo é você ter que fazer tudo com a caneta, mas o jogo em si é ótimo. Desde Final Fantasy VII e Lunar eu não me sentia desafiada por um RPG. E o Fernando Freitas aqui, ó, achou um trocadilho aqui com os convidados. André Magin, Laura Bu, Majin Bu, isso foi um trocadilho? E Oliver, você está ciente disso? O que é Majin Bu? Majin Bu é o vilão do Dragon Ball Z, cara. Falou com o expert em anime, né, cara? O último comentário é do Leonardo, ele diz o seguinte: acompanho o Nerdrops de número 42 por indicação do pessoal do Nowload. Sobre Smallville, eu não sei como alguém consegue assistir aquilo, é ridículo demais. Quem conhece a história do Superman barra Clark Kent só vê motivos para criticar esticar aquilo ali. Fora que se for assistir algum episódio dessas últimas temporadas, tem que ficar ajustando o brilho da TV, porque é tudo muito escuro. Finalmente tiraram a Megan Fox do filme. Tem que colocar uma gostosa, talentosa no filme e não uma talentosa e meio gostosa. Então isso aí já está resolvido, só falta o talento. True Blood, Lost, quem discorda gosta de Lady Gaga, só pode. Pô, eu gosto de Lady Gaga, rapaz. Meu Deus, eu gosto de Lost. Ô, Lady Gaga é legal, cara. Eu acho muito louca as roupas que ela usa. Sonic 4 Episódio 1 voltou para a produção e foi adiado porque o jogo todo já saiu no YouTube e também vão adicionar uns amiguinhos do Sonic. E ainda estou procurando a buzina do Submarino para comprar. Bom, isso daí ainda é um item. Você pode achar lá do lado de outras buzinas, como buzina de avião. De uma buzina que imita som de animais, né? Ornitorrinco, girafa. Isso, janela para canto de casa redonda. Exato. Qualquer coisa assim, né? Mas isso daqui foi a nossa leitura de e-mails e comentários correndo, porque o programa deve ficar gigante. Fique aí com as nossas preponderações sobre o final da série Lost, né? Além de duas bolas na boca, um pau no... É, meu Deus, vamos lá, vai, abraços. E simbora pro cast. Cinema. E agora a gente vai para esse negócio erudito que é o cinema, né? Uma coisa altamente voraz, né? Vamos pro cinema, galera. É um psicopata, vai cagar, vai. Cara, o moleque tá muito igual, cara. Conheça a lista de candidatos a Peter Parker no novo Homem-Aranha. Andy Serkis abre estúdio de captura de movimento. Martin Scorsese quer juntar De Niro e Patino em um filme de Sinatra. James McAvoy será o Professor Xavier em X-Men First Class. E Tommy Lee Jones é o novo nome no elenco de Capitão América. O site Hugo teve acesso a novas fotos de Resident Evil Afterlife, né? Que vai chegar no Brasil como Resident Evil Recomeço. Meio Begins, né? É porque Afterlife ficou com Lost. É, basicamente. E as imagens mostram aí, né? A Alice, que é a protagonista definitiva mesmo da série do cinema, juntamente com a Claire Redfield, que já teve presente no Resident Evil Extinction, e o estreante Chris Redfield, que pra quem não sabe é o personagem do primeiro jogo do Resident Evil, e agora do quinto, e no primeiro jogo ele jogava junto com a Chris, né, na mansão da Stars lá, que vai ser interpretado por Wilmot Miller, o Michael Scofield de Prison Break. Você não assistiu Prison Break, né, Guizão? Não, cara. É, percebi, você não conseguiu falar o nome do cara, na hora que eu li a foto, falei, Scorpio, de fuder. Certamente, né, cara? E o Resident Evil Afterlife estreia nos cinemas brasileiros aí no dia 17 de setembro, com a direção do Paul W.S. Anderson, que também assina o roteiro. E o elenco, além do Miller, né, tem a Mila Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Boris Codd, Spencer Locke, Shawn Roberts e Sérgio Pérez Menqueta. Deixa eu te interromper logo, tá chato você falar o nome de pessoas desconhecidas. Ali Larter é aquela loura gostosa do Heroes, não é? Isso, que fez a Claire no segundo filme. Não sei, na verdade eu nunca assisti nenhum dos filmes da série, não faço a menor ideia. Baseado nos quadrinhos, eu sei que é Mila Jovovich, mas eu nunca assisti nenhum deles. Aí você vê, né, o Guizão não manja nada de Prison Break e o Dudu não manja nada de Resident Evil, que não é dos quadrinhos, é dos games. É, notícia maravilhosa essa. Pela primeira vez, não, uma escalação do Resident Evil faz sentido, né, cara? E vou falar pra você, nas fotos aqui, a foto em que tá a Mila, a Alice, o Chris e a Jill, cara, finalmente a Claire tá aparecendo a Claire mesmo do jogo. Do jogo, no segundo filme não tinha nada a ver, cara. Ela tá com aquele colante, com aquele coletezinho cor-de-rosa e tal, apesar de... É, eles tentaram deixar o personagem mais parecido através do figurino, né, cara? E bom, cara, vamos ver se o Resident Evil pelo menos volta à qualidade do primeiro, né? Que tem um pouco de suspense. A gente já viu aí a Alice aí brigando pra caralho com uma das criaturas lá dos jogos aí do Resident Evil. Mas eu acho que eles trocaram, né, a motosserra por um machadão. Mas não é o cara que tem um saco na cabeça lá? No do 4? É um elemento do 4, né? Mas como eu imagino que o roteiro nunca vai chegar a ser parecido com o Resident Evil 4, né? Que não são bem zumbis lá, né? É uma espécie de doença tal, que deixa... É um verme, né? Um parasita. Então, eu acho que eles quiseram aproveitar um pouco num dos personagens, num dos vilões do Resident Evil Afterlife. Cara, eu acho que assim, ó. Eu acho... Eu vou falar real pra você. Eu acho que qualquer vilão vilão, qualquer inimigo tal, que não seja relacionado aos três primeiros jogos, cara, eu acho que é desprezível, sabe? Eles tentaram ser um pouco mais fiéis no segundo filme, né, cara? Mas aí vieram com aquele bonecão de borracha lá, o Nemesis, né? E aí a galera condenou do jeito, né? Porque realmente uma parada muito tosca, assim, pro nível de produção que eles estavam acostumados com o Resident Evil, que apesar de também não ser nenhum roteiro fantástico, mas o primeiro foi um filme legal. Eu acho que teve uma dose de suspense legal, teve até um certo acerto, assim, no elenco, né? Pô, alguma coisa aí, Dudu? Assisti nada sobre esse filme e o Oliver picotou tudo que ele disse, não entendi porra nenhuma, não dá nem pra fazer uma piada em cima disso. Bom, e todo mundo anda especulando quem que vai assumir o lugar aí do Tobey Maguire, né? Desde a substituição do Sam Raimi por Mark Webber, que vai assumir aí o reboot do Homem-Aranha, né? Um reboot que, ao modo de ver de muitos fãs, né? Um reboot sem necessidade nenhuma. E foi anunciado aí que estão cotando aí 5 candidatos, né? São eles Jamie Bell, que vocês podem ter conferido aí no King Kong e também no Jumper, né? Como o cara que ajuda lá o Anakin. Alden Hanright, de 20 anos, que fez o filme Tetro, do Francis Ford Coppola. Frank Delaney, trabalhou no papel do Tom Riddle em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Andrew Garfield, do novo filme aí, o imaginário Dr. Parnassus, com o Heath Ledger, inclusive. E o último, Josh Hutcherson, que fez Zatura e Jornal do Centro da Terra. Sei lá, ninguém me inspira confiança, cara. É um filme que tá sendo feito aí, como eu já disse, sem necessidade nenhuma. Apesar do último filme do Homem-Aranha realmente ter... Eu digo mais, o terceiro filme já foi feito sem necessidade nenhuma. Mas vamos ver, né, cara? A proposta é de deixar um Homem-Aranha mais na época do colegial mesmo e tal. Quer dizer, eu acho que em termos de roteiro, assim, não vai impressionar muito, não. Fica, sabe, muita historinha de adolescente no meio de um herói que, pô, há anos tá nessa nos quadrinhos, né? Ele se desvencilhou há muito pouco, se comparado desde a época da sua origem até as últimas histórias agora. E no filme é a mesma coisa, cara. Eu acho que, pô, tem que andar pra frente, né? Eu não consigo levar fé num filme do Homem-Aranha que não será feito pelo Sam Raimi, que se mandou. E além disso, quem tá escrevendo o roteiro, o reescrevendo, é o cara que fez o roteiro do Homem-Aranha 3, que é o pior de todos, velho. É, os caras pegaram o pior. Pegaram o pior de tudo, né, cara? É assim, e eu tô vendo as fotos deles, dos caras aqui no post, e acho que a parte mais interessante que eu achei da matéria inteira é o primeiro comentário de um cara chamado Alonso dizendo: por favor, que dessa vez não tenhamos novamente o Peter Parker totalmente loser. Será que ele não sabe que o Peter Parker sempre foi loser? Faz parte da pessoa. Porque o resto da notícia são os caras que eu nunca ouvi falar antes, e um diretorzinho que eu não conheço e um roteirista de merda. Eu tô esperando ansiosamente pra esse filme. O primeiro filme do Homem-Aranha, eu achei, cara, que, porra, cara, ele deixou satisfeito muitos fãs, apesar daquelas CGs do filme, principalmente quando o Homem-Aranha ainda tá com aquele uniforme caseiro, né? Caseiro, realmente dito, né? Porque se a gente for considerar no filme, os dois são caseiros. É, incrivelmente. Incrivelmente caseiro, né? O poder de costura, né, cara? O poder de costura que ele tem é impressionante. A única coisa que deu entregada foi a pós-produção com as CGs do Peter Parker nos movimentos pela cidade e tal, que deixou bem a desejar mesmo, mas também mais pela época que a tecnologia, né, cara, hoje dá saltos a cada ano que passa. De resto, cara, eu acho que o primeiro e o segundo filme, cara, são filmes ótimos. Eu considerava até que seria uma franquia que você não conseguiria cagar em cima, velho. E foi a primeira coisa que fizeram depois de dois filmes bons. E o Andy Serkis, pra quem não lembra dele, ele fez o Gollum do Senhor dos Anéis, fazia todos os movimentos, depois foram capturados em vídeo e tal, pra criar aquele personagem digital. E o King Kong também. Ele fez o King Kong também, é verdade, bem lembrado. E acabou que ele resolveu agora tentar ensinar as pessoas, ou pelo menos fazer melhor esse esquema da captura de movimento. Ele tá abrindo um estúdio, exclusivamente pra fazer motion capture, chamado The Imaginarium. O estúdio vai ser aberto na Inglaterra, e basicamente, se você quiser fazer algum personagem animado, de um jeito que não pareça de mentira, basta você levar lá que ele faz pra você. Olha, eu não sei vocês, mas o Gollum é assustadoramente real, assim. Você olha pra aquilo dali e você não consegue imaginar que é um CGI. A gente tem que levar em consideração que o último filme foi em 2003, hein, cara? Pois é. Mas não foi o James Cameron que comentou que ele só achou que era possível fazer Avatar depois, exato, de ver o Gollum? Depois que ele viu a tecnologia envolvida só com o Gollum, na verdade, né? Ele decidiu tocar o projeto do Avatar pra frente, cara. As assim, porém, né, a pós-produção, vamos dizer, não tava planejada. Mas eu acho assim, cara, o Gollum, por exemplo, a questão do efeito visual, ele ajuda muito com o filtro, né, cara? Então, o estilo do Senhor dos Anéis é um filme meio cinza, sujo, né? Então, isso, em filtros, acaba melhorando, acaba dando mais vida ao personagem mesmo, porque é mais fácil você acrescentar ele no cenário. Mas, meu, pro movimento, cara, eu acho uma coisa impressionante, assim, você vê que, por melhor que o cara seja em efeitos visuais, puramente pro computador, não tem como, cara, fazer um movimento daquele. Você vê que é justamente porque tem um cara e um cara bom atrás, né, cara? Um cara bom atrás é perigoso. É, pegou... Na verdade, qualquer cara atrás é perigoso, ou ruim, tá? Não sei como são as coisas aí na sua terra, Oliver, mas aqui eu tenho esses hábitos não, mas enfim. Na minha terra a gente evita, né, cara? Não, você fazer uma piada com um argentino tão ruim que eu desisti. Vem fazer uma piadinha com a Argentina e Antônio Bandeiras, quando a gente evita, mas eu falei, não, eu não sou o Oliver, não se deixe contaminar. Mas olha, e esse lance do motion capture, né, é uma arte foda, não é qualquer pessoa que pode chegar lá, interagir e acabou, porque você tem que fazer com que o seu gesto seja, sei lá, forçado bastante pra a máquina entender, pra funcionar com aquele personagem, mas que não fique caricato, que não fique estranho. Uma das coisas que mais me incomodou assistindo Avatar, que também usa o conceito no motion capture, só que ele ampliou, né, que eles colocaram as câmeras no rosto pra poder pegar a reação e tal, não sei o que, dos músculos. O que mais me incomodou é que eu achei a atriz, a Zoe Saldana, muito over, muito se mexendo demais, gesticulava demais. Aquilo me incomodou de um jeito absurdo, assim. Enquanto que o Gollum, não, ele é contido. Parece que ele faz o movimento que ele precisa fazer, ele não fica se esticando sem necessidade nenhuma. Ele não exagera em nada, né, cara? O Andy Serkis também, ele só abriu essa firma, né, porque ele viu que a carreira de galã dele tá longe, né? Já era, né, cara? O rapaz tinha tanto potencial, né? O cara é o melhor... O impressionante é saber que o cara é o melhor modelo corporal pra monstro, né, cara? Ué, cada um tem seu talento, já começa aí, né? É o melhor fazendo isso. Ele, além de fazer o King Kong, ele fez o marinheiro Popeye lá no King Kong, não foi, velho? Aonde? Marinheiro pai? Ah, sim, ele é o marinheiro do King Kong, é verdade. Ele tem um pontinho no King Kong, é verdade. Que um monstro engole a cabeça dele. Que escroto isso, nem lembrava dessa p***. Bom, eu sei que exatamente tá trabalhando, né, no game Enslaved, da Ninja Theory, que vai ser no final desse ano aí. E a Warner Bros. Acaba de agendar a estreia de Sherlock Holmes 2 para 16 de dezembro de 2011. E aproveitou uma apresentação para investidores para voltar a falar dos seus filmes com super-heróis da DC Comics no cinema. Segundo o Hollywood Reporter, um assunto a respeito do filme do Flash está próximo de ser feito. Em seguida, devem ser oficializados os longas Mulher Maravilha, e pior, hein, Aquaman, e, com a surpresa de todo mundo, com personagens da revista Mad. Por enquanto, não há mais detalhes. Enquanto o Flash não é agendado, a Warner Bros. Começa a se preparar para honrar as datas de lançamento do próximo Batman, que é 20 de julho de 2012, e o recomeço da franquia Superman, que é em dezembro de 2012. Talvez informações mais contundentes aí sobre os lançamentos dos filmes novos que vão sair da DC vão ser faladas na Comic Con. Já sabe quem será o diretor do filme novo do Super-Homem? Não, ainda ninguém falou nada. Cara, e o projeto do Super-Homem, os caras têm que se mexer logo, né? Porque tem um contrato em vigência agora com a família, se eu não me engano, do Jerry Siegel, né? Isso. Se não fizer filme, rodou. Isso, se não fizer o filme, vão perder todos os direitos que, por enquanto, são compartilhados entre a DC, Warner e a família, né? No caso do DC, Warner era a mesma coisa, né? Depois do último filme lá do Super-Homem, eu até prefiro que percam, sacou? Se perderem, eu fico mais satisfeito, de verdade. Quem sabe, assim, eles confiam em alguém, sei lá, com um cacife de verdade pra fazer um filme, não faz outra merda daquela, porque eu detestei aquele filme do Super-Homem. Nossa, é ruim mesmo, hein? É um filme que faltou ação, né? Que é um fator que todo mundo esperava num filme de Super-Homem. Não só faltou ação, como repetiu o roteiro do filme, né? Se você achou esse último horrível, então você não assistiu Superman 3. Claro que assisti Superman 3 e 4. E 4. Tá vendo? Eu assisti o 3 com o Richard Pryor, com aquele supercomputador, e assisti o 4 com aquele homem radioativo. Assisti sim. Mas o supercomputador, o legal é o seguinte, né? O cara ficava disparando mísseis, o Super-Homem desviava e ganhava 1000 pontos cada vez que ele desviava do míssil, né? É. era muito bizarro, tinha interface de videogame aquela porra. Aquele filme também, o Superman 3, ele é muito galhofa. Não dá pra levar nada daquilo ali a sério. É. Ah, porque certamente o primeiro é plausível de tudo. Não, mas o primeiro foi a origem do Super-Homem e tal. Eles não perderam muito tempo em babaquice, né, cara? E o primeiro... Não, só ele girando a Terra ao contrário. Mas é que tá, até isso fazia sentido, cara, porque... Fazia sentido! O Super-Homem da Era de Prata, ele tinha poderes, assim. Ele realmente era capaz de fazer isso. A questão é que o Super-Homem se tornou tão putamente poderoso que as histórias dele não faziam mais sentido nenhum. Então, cada nova história era uma forma de fazer com que ele ficasse sem poderes pra que alguém conseguisse dar um jeito nele. Até que o John Byrne fez a reformulação nos anos 80 pra tornar ele mais humano. Porque o Super-Homem da Era de Prata, quando esse filme foi feito, podia fazer isso sim. Poderia, mas não fazia. Porque eles tinham fazia porque ninguém pensou em fazer, né, cara? O quarto filme do Super-Homem tem um negócio fantástico que além de ser o roteiro do Christopher Reeve, o cara solta ogiva nuclear, ele pega numa rede lá que ele deixou no espaço, junta todos os mísseis e joga no sol, cara. Todos os mísseis, velho. E aí que gerou, né, aquele homem atômico lá, que é um... É o erradicador. Mas convenhamos, se você pega uma rede cheia de mísseis nucleares, o que você faria com eles? Você jogaria no sol, né? Que outra opção você tem, né? É, enfiar no c... fora de cogitação, né, Martin Scorsese, né, o diretor que trouxe o Robert De Niro em Taxi Driver e é um dos mais aclamados cineastas de todos os tempos, pretende unir Robert De Niro e Al Pacino num filme que se encaixará perfeitamente no quesito drama mais máfia, que é uma cinemiografia de Frank Sinatra. A ideia pro filme é passar por várias épocas da vida do cantor e assim usar atores diferentes para interpretá-lo. E ele pretende juntar Al Pacino e o De Niro na parte em que falam sobre o surgimento da banda Rat Pack, né, formada por Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joe Bishop e Dean Martin. Enquanto Al Pacino faria Sinatra, Robert De Niro interpretaria Dean Martin. Apesar de já ter uma ideia do roteiro pronta, ele só começará as filmagens após o seu projeto atual, que é a adaptação do livro infantil A Invenção de Hugo Cabret. Eu sei que eu não tô no Matando Robôs Gigantes, mas eu piloto qualquer filme que envolva Frank Sinatra, Martin Scorsese, Mafia, Al Pacino e Robert De Niro. Não interessa o que sai daí, eu já estou satisfeito, entendeu? Entendeu, velho? Eu gosto pra caralho de Frank Sinatra, sou fãzaço, assim. Eu ainda hoje, sempre preciso escrever qualquer coisa, é Frank Sinatra que acaba servindo como fonte de inspiração pra entrar no clima. Eu me condicionei. A toda hora que eu preciso escrever alguma coisa, eu coloco a minha playlist de Frank Sinatra aqui pra rolar. E aí, com isso, eu consigo me concentrar pra escrever, sacou? Eu gosto muito de Frank Sinatra, gosto muito de Patino, gosto muito de Scorsese, gosto muito de Niro. E fora que seria muito bom ter uma porra de um filme bom com esses dois, né? Já que a única vez que eles contracenaram foi aquele lixo que você comentou, tá, do filme policial aí. Acho que As Duas Faces da Lei, uma merda dessa, assim. Eu não cheguei particularmente, não vi o filme, mas algumas pessoas gostaram, justamente por isso, né, cara? Por juntar Pacino e De Niro, né? E outras pessoas não gostaram porque, além disso, a trama do filme é fraca, né? Sim, eu fui ver o filme porque eu queria ver Pacino e De Niro. Era só por isso. Eu queria ver os dois juntos. Mas o filme é muito ruim, é muito fraco. O filme é muito sem graça. O roteiro é uma merda. Os atores não tão bem, tão over demais. Os personagens não convencem. Eu achei o filme terrível, de verdade. E que estranho, né, cara? Porque são os dois atores conhecidos por fazerem filmes bem pesados, né, cara? E... Tão pesados que, dessa vez, erraram a mão. Pesado demais. Porque, honestamente... Eu não curti. As três situações que eles se encontraram foram em dois putas filmaços, né? Que foi a saga Poderoso Chefão, porém não atuaram na mesma linha de tempo, ou seja, eles não atuaram junto, mas sim no mesmo filme. Depende do que você considera atuar junto, porque Bebê Michael tava lá, pô. Em teoria, né, cara? E no Fogo Contra Fogo, que eles só interagem no final, cara, e nada mais. Mesmo assim, não deixa de ser um puta filme do Michael Mann também, né, cara? Fogo Contra Fogo é um filmaço. Bom pra cacete. É outra coisa que a galera tava esperando do encontro do Al Pacino e do Robert De Niro. E pô, aconteceu, cara, mas aconteceu o quê? 5 minutos finais do filme, que tem quase 3 horas de duração, né? Então, quer dizer, termos da galera que espera um espetáculo de atuações entre os dois juntos, realmente ficou devendo. Apesar do filme ser muito bom, realmente. E As Duas Faces da Lei, que, meu, não sei se foi o roteiro que não ajudou, ou direção, enfim, mas ninguém gostou, por mais que os dois estivessem interagindo no filme todo, né? Talvez a esperança deixasse eles melhores, né? De trabalhar junto. O negócio é fazer um final Lost pros dois, né? Imagina você. Você acha que você é... Os dois pra luz. Bem, tudo indica que o escocês James McAvoy, que trabalhou na adaptação do Procurado, junto com a Angelina Jolie, ele pode ser o primeiro ator confirmado pro elenco de X-Men First Class e nada mais, nada menos como o professor Charles Xavier, no qual eu não sei porquê me identifico muito. Eu acho que é cadeira de rodas. Você não tem nenhuma ideia de por que isso, né? Nada me passa pela cabeça, se é que você me... Pela cabeça. Bom, o filme ele vai mostrar o começo da saga dos mutantes, né? Assim como o relacionamento entre os personagens aí, o Charles Xavier e o Eric Lancher, né? Mais conhecido como Magneto, quando eles eram apenas jovens, né? Descobrindo os poderes e tal. E segundo aí o site Hitvision, né? As filmagens podem começar aí no meio do ano em Londres. A direção já tá confirmada, que é Matthew Vaughn, que recentemente dirigiu Kick-Ass. Aguardem, que vai ser puta porradaria. E que tá sob a produção aí do Bryan Singer, né? Nome de respeito. Lauren Schuller Donner. E o roteiro foi escrito já por Ashley Miller e Zack Stentz e revisado por Jenny Goldman. A estreia já tá prevista aí pro dia 2 de junho de 2011. Cara, revisado? Adorei isso. É revisado, é porque o cara, ele não tá mais contratado, porém eles estão usando o roteiro original que foi escrito por esse cara, entendeu? Ah, tá. Bom, James McAvoy, eu não sei, cara. Depois que eu assisti Procurado e outros filmes dele, eu vejo ele mais como um personagem de ação mesmo, né, cara? Eu não entendi mais ou menos essa escalação pro Charles Xavier aí. Repente, se eles vão mostrar, contar a história do First Class, eles podem colocar o Xavier talvez antes dele ficar paraplégico. De repente, toda aquela historinha de como ele conhece o Magneto e tal. Deve ter alguma explicação racional pra isso, sinceramente. Que nem você disse, né? Vai ter toda aquela história do professor X aí, né? Do Charles Xavier e o Magneto, só não sei em termos de roteiro, é isso, porque, né, eles estão vindo mais ou menos aí no embalo do Wolverine Origins, né, que foi aquela coisa maravilhosa que a gente já sabe. Nossa, bate 3 vezes na madeira aqui, ó. Afasta isso, meu filho, afasta isso. Ah, mas vamos ver, né, cara, o James McAvoy, ele, pelo menos eu vi em outros filmes que não são do gênero ação, ele me convence, ele é um bom ator, cara. Eu não lembro dele fora do Procurado. Cara, ele fez Narnia, ele fez aquele Último Rei da Escócia. Ah, sim. Papéis não diferentes e todos bons, cara. Foi mesmo. Eu gosto da atuação do cara, o cara é um carinha bom. E ele fez aquele Orgulho e Preconceito, não é isso? Que fez junto com a menina do Piratas do Caribe. Eu não sei dos outros filmes, cara, mas a cena pra mim com o James McAvoy, ele destruindo o teclado na cara do... Rapaz, aquela lá, todo mundo queria ter um dia daquele em seus devidos empregos. Pegar o teclado e dessa hora quebrar o teclado do Mac, velho, porque é de alumínio. Eu acho que esse filme pode ter potencial pra ser legal. Pode ser uma merda foda, fato, mas tem potencial pra ser legal. Essa história do Xavier e do Magneto, como eles conheceram, é uma história que os quadrinhos já contou algumas vezes, não necessariamente de uma maneira boa, seria interessante abordar isso. Eu acharia legal. Agora, depende se eles vão ficar mostrando realmente a amizade dos dois no momento que cada um sai em um caminho separado, ou se eles já vão transformar o Magneto em vilão logo no primeiro filme. Eu imagino que não, né? Nenhum dos 3 filmes eles colocam o Magneto como um vilão, né? Filme ele já tá como antagonista foda, assim. Ah, não, você é. Ele é um antagonista, mas ele não é um vilão, né? Tipo, ele tem a visão dos mutantes, né, cara? Tipo... Bom, um ponto positivo aqui, cara, é a direção do Matthew Vaughn, né? Que recentemente ele dirigiu Kick-Ass, né? E pelos trailers aí a gente confere, cara, que deve ter bem pouca adaptação na parada, né, cara? É uma coisa... Vocês que acompanham mais quadrinhos, o First Class é aquele que a roupa dos X-Men são parecidas? Ah, ou não? Também conhecido como eles usam o uniforme, é isso? Não, mas eles usam o uniforme, mas é X-Men normal. Ou Wolverine amarelo, Ciclope azul... Não, mas é que no início, a primeira geração dos X-Men, quando eles foram criados realmente, todo mundo tinha um uniforme parecido. Isso, essa aí. Até pra passar esse conceito realmente de escola e tal, sim, esse First Class, ele reconta algumas histórias, ou conta de novo histórias que não foram abordadas naquela época, entendeu? Que é o primeiro grupo da Escola Xavier, que em teoria é o Ciclope, Jean Grey, tá? E não, Jean Winchester, o Homem de Gelo, o Anjo e o Fera. O Homem de Neve, né? Convenhamos. Na época chamava geleiro. mentira, não era nem um mendigo. Nossa senhora. Aquele poteleiro, ele parecia um boneco de neve, meu. Era bizarro aquela p. Na época que a Panini lançou aqueles encadernados aqui do Biblioteca Clássicos Marvel, sei lá, dessa dos X-Men, eu traduzi a dos Vingadores dos X-Men, traduzi, não sei se é do Hulk ou também, eu fiz umas 4 ou 5 assim, e as primeiras histórias dos X-Men é uma coisa constrangedora pra caralho vendo hoje assim, entendeu? Rola toda uma coisa assim de que o Xavier, ele tinha um tesão retraído pela Jean Grey, mas que nunca foi abordado e tal, as histórias são meio escrotas assim, mas pra aquela época, aparentemente funcionava. Só depois mesmo, né, que descambou pra esses uniformes. Uniformes que de uniforme não tem nada, né, cara? Era... Assim, é o uniforme porque você tá super-herói, né? A roupa dele. O Wolverine é amarelo, o Colossus era vermelho, a Aurora era tudo de preto. Nossa, velho. Vampira verde. Vampira verde, nossa, velho. É porque o First Class, como em teoria eles são realmente alunos de verdade na escola, então eles têm que usar um uniforme, tipo, uniforme escolar mesmo. Depois já viraram adultos, aí se deixou ser necessário, cada um tinha que ter seu próprio estilo e tal. A lógica, pelo menos, utilizada era essa. Pelo mesmo motivo que os Novos Mutantes, né, que foi a segunda turma de X-Men, que seria, pelo menos, também usava uniforme, e o mesmo esquema com a Geração X, eles usavam uniformes muito parecidos, pra dar essa impressão de que faziam parte da mesma equipe, da mesma turma, da mesma sala de aula. Essa é a impressão de Power Ranger mesmo. É, mais ou menos isso. Eu acho legal, cara, que o primeiro filme dos X-Men aí, do Bryan Singer, ele não comprometeu em nada um filme Origins, né, do X-Men, cara, que nem o First Class que a gente vai ter agora. Porque ele contou a entrada do Wolverine na equipe, né, cara? Não contou o começo dos X-Men. Então, realmente, cara, o filme que a gente já tem aqui, ele abre esse leque de oportunidade pra você começar um negócio de zero muito antes ainda, né, cara? E Tommy Lee Jones é o novo nome no elenco de Capitão América, né, o The First Avenger. Mas seu personagem ainda é um mistério. Segundo rumores, ele viverá o General Chester Phillips, que escolhe Steve Rogers para o programa de super soldado. O personagem dele é um mistério, ele é vilão do Homem-Aranha, então. Boa piada, só nerd pegou essa. Boa, boa, boa. Foi boa. Se for isso, ele vai usar um uniforme maravilhoso, né, ele? Passar por aí. Aquário na cabeça. Quem entregou a informação, né, em uma entrevista na Leicester Square TV foi a Hayley Atwell. Ela fala do filme do Capitão América no vídeo aqui a partir de 2020. Quem quiser, a gente vai colocar o link no post pra dar uma olhada. É a Hayley que não mostrou os feitos, né? É, não foi essa. Não fiquem esperando até o final do vídeo. E o Tommy Lee Jones se junta a Chris Evans, né, o Steve Rogers, Sebastian Stan, Hugo Weaving, vai ser o Caveira Vermelha, Hayley Atwell, Samuel Jackson, Dominic Cooper e Toby Jones. E John Johnston vai ser o diretor do filme. O filme estreia em 22 de julho de 2011. Oh, eu não sabia que o Hugo Weaving era o Caveira Vermelha. É, ele, na verdade, vai ser o Testa Vermelha, né, velho? Sem dúvida. Cansei de falar aqui, mas eu tô... Cara, tô com ótimas expectativas. Não, o diretor se mostra muito sóbrio em tudo que ele diz a respeito da produção. É, a única coisinha que eu fiquei meio na dúvida foi a escalação do Chris Evans como, né, Steve Rogers / Capitão América. Mas no restante, cara, o elenco, cara, porra, cara, eu tô confiando demais no filme, mesmo porque, assim, a princípio, né, vai ser uma história a partir da Segunda Guerra, realmente, que nem a origem do Capitão América e tal, então quer dizer, fidelidade na história já vai ter, e eu acho que o Joe Johnston, ele tá levando a coisa pra sair aos cinemas de uma maneira muito verossímil, né, se a gente for comparar com a origem do Capitão América nos quadrinhos. Eu tô confiando muito nesse filme do Capitão América, porque até o momento, a Marvel filmes não errou uma, sacou? Eu não consigo imaginar que eles vão fazer uma cagada agora. Tem um elenco bem legal, não tem nenhum problema com o Chris Evans, com o Steve Rogers, eu acho que ele vai resolver, vai convencer tranquilamente. O Hugo Weaving é um ator do cacete, ele vai fazer muito bem o papel dele. E, quer queira, quer não, a presença do Tommy Lee Jones vai ser muito legal, porque ele também é um ator muito bom. E, além disso, a gente vai ter o cara lá que fez o pai do Tony Stark, né, no filme do Homem de Ferro. Isso. O que deve fazer aquela relação de que ele foi um dos responsáveis pelo soro do super soldado. A minha dúvida, na verdade, é se eles vão mostrar o Chris Evans, o Steve Rogers, no caso, como era nos quadrinhos, se ele era um cara que era magrelinho, todo mirrado, aí toma o soro do super soldado e fica malhado, ou se ele vai ser um cara que ele já tá lá, malhado, aí toma o soro do super soldado e, sei lá, vira super poderoso. Se vocês forem lembrar, no filme do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, eles usam um recurso desse, assim, do Peter Parker, se olhando no espelho de manhã, com o corpo normal, e de tarde todo malhado. Eu quero saber se vocês vão fazer isso também ou não com o Capitão América. Eu, eu acho assim, apesar dos filmes do Quarteto serem, né, aquela beleza toda, mas o Chris Evans, ele ficou bem no papel do Tal Schumacher. E os outros papéis dele, que eu vi lá no naquele filme, acho que é Solar, e mais alguns outros, cara, que eu fiquei espantado com a atuação dele, cara. O cara manda bem. É, eu acho que, de repente, a escolha, assim, a gente tá com muito Quarteto marcado na cabeça, né? Então, a gente associa muito a isso, mas eu acho que, de repente, ele pode realmente ser uma boa escolha pro papel do capitão aí, né? Com isso, a notícia se encerra, é isso? A não ser que você tenha uma piada muito boa pra encerrar com gargalhada e tal. Uma piada muito boa pra encerrar. Ai, pronto, cara, acho que já tá bom. Televisão. Bom, senhores, estamos aqui agora na sessão de televisão. Vamos fazer algo um pouco diferente, falar do final da série Lost. O que eu acho mais engraçado é que ninguém assiste Lost pela televisão. Ah, isso é subjetivo, porra. Ok, então vamos falar de monitores. Não, você não sacaneia não, que é assim, em relação à televisão, eu tenho que dar os parabéns pro pessoal da XN. Primeiro porque eles começaram a transmitir Lost com só uma semana de diferença. Aí tá certo, eles deram aquela cagada lá no carnaval que eles acabaram não passando, o que depois eu entendi, mas de qualquer maneira, na sequência, eles acabaram empatando de novo, né, já que lá parou uma semana, e o final de Lost passou aqui no Brasil só 2 dias depois da exibição nos Estados Unidos. Nunca aconteceu um negócio desse antes, pô. Passou lá domingo, aqui na terça, foi muito foda. Eu tenho que dar realmente parabéns pro pessoal da XN. Tomara que outras emissoras façam coisas assim. Você viu, Guizão, qual é a diferença de ser patrocinado, cara? Entendi. Suas opiniões não, são bem relevantes, cara. Mas eu adoro. Pessoal da XN, beijo no coração. É isso aí. Então hoje nós trouxemos aí um elenco um tanto variado, que trouxemos o Homem de Fé, que é o Dudu Salles, né? Que até então, o que a gente sabe, gostou do final de Lost. Pra ser um comunista, que é o Rodrigo do Quarto Sinistro. Pra ser o cara da ciência, né? O Rodrigo do Quarto Sinistro, com a sua política cinza e comunista. Política cinza? É, puta, e o Vitinho é o quê? O Vitinho foi em cima do muro, é isso? Não, parou. Mediador da disputa, o Dudu. Ok, então o Dudu. Dudu, você que postou um vídeo em prantos, lágrimas pelo final de Lost. Humanidade é uma merda. Vamos lá, suas considerações finais sobre o final da série que durou aí 6 anos. Tu vai chorar aqui não. Não, aqui não vou chorar não, mas já chorei na gravação do Lost ontem. Eu tô só um cara emotivo, não tem essa não. Eu choro lendo os comentários da galera lá no Lost e tal. Velho, eu achei o final de Lost muito foda. Eu achei a experiência de fazer um podcast de Lost muito foda. Eu gostei muito da sensação que eu fiquei quando a série acabou, assim. Porque era aquela coisa meio de saudade dos personagens, mas eu achei legal que no final, sei lá, fiquei em paz. Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme lá do Chico Xavier. Esse filme é um filme que ele acaba com a prece, e quando você sai do cinema, acho que deve ser a saída do cinema mais bem organizada todos os tempos. Todo mundo tá saindo tranquilo, todo mundo tá saindo em paz, feliz. E o final de Lost passou isso pra mim. Eu sei que algumas pessoas, alguns incrédulos, entendeu? Alguns infiéis, alguns comunistas, não gostaram do final de Lost, mas eu adorei, de verdade. Chorei feito a menininha. Então, com a sua conclusão do Chico Xavier, é por isso que 24 horas passam na TV e não no cinema, né, cara? Bom, e o Rodrigo do Quarto Sinistro, né, eu troquei algumas poucas palavras com ele, se sentiu um pouco que ludibriado pelos roteiristas de Lost. Diz aí, Rodrigo. Eu me senti sim. Assim, eu não tô dizendo que eu jogo todos os 6 anos fora. Muita gente tá com essa mania de falar, joguei todos os anos de Lost fora por causa de um final. Teve até um carinha que se matou o dia desse, não foi? Isso daí foi um arg do Dudu. E todo mundo caiu, que o cara falou. Vocês caíram feito menininhas. Bom, eu não duvidava disso porque tinha dinheiro em jogo, então a gente apostou que queria em quanto tempo teria a primeira morte. Mas tudo bem. Lost, as premissas que eu tinha, eu sabia que tinha um lado místico, não vão pensando que, que só queria coisa que tivesse lógica e tal, mas eu esperava alguma coisa, entendeu? Eu esperava respostas mais objetivas, ao invés de deixar um final mais assim, você cria, de certo modo, o seu final. O Neto, que é também de Digimon, que ele ficou falando pra mim, não sei o quê, mas isso é bom porque a gente tem que especular. Pô, já fiquei especulando 6 anos, pra mim já chega, não quero passar até os meus 80 anos numa cadeira de roda especulando o final de seriado. Sabe, Rodrigo, eu comentei isso com o Neto ontem, a gente gravou o Lost ontem, o último episódio, o Neto gravou com a gente. Uma coisa que mesmo? Todos nós falamos... É Lost. Uma coisa que todos nós falamos, e eu acho que isso, pelo menos pra mim, que foi a coisa mais legal de Lost, é porque ela sempre gerou isso que a gente tá fazendo agora, que é discussão, debate, questionar, perguntar. Se chegasse no final da série, independente de qualquer final que fosse, teria gente que ia ficar insatisfeito com o resultado. Teria gente, não, eu achava que meu final ia ser melhor e tal. Qualquer resposta que desse, ia ter que reclamasse. Uhum. A partir do momento que eles não deram resposta para os conceitos, sei lá, mais gerais, mais amplos, todo mundo pode continuar teorizando e acreditando no seu final. Eu tenho o meu final, pra mim, na minha cabeça, eu acho que a ilha é uma coisa, pra você acho que é outra, e por aí vai. Por isso que eu achei muito foda. Mas você, Dudu, eu assisti o último episódio, só que eu não acompanhei depois da quarta, né, tal. Mas você acha que... Guizão é o verdadeiro perdido aqui, né? Que pariu. Não, apesar que eu gostei muito do final. Achei bem bacana, apesar de não ter entendido metade, mas... Mas então, Dudu, você acha que satisfaz isso, cara, pro fã, tipo, que acompanhou 6 anos a série e tal? Não que vai jogar fora, que nem o Rodrigo comentou. Mas você acha que satisfaz pro fã, cara, que esperava que tivesse uma realização, ficar com um final seu na cabeça? E não é só isso. Você descobrir que em 6 anos todos os podcasts que fizeram de Lost foram à toa. Ainda bem que os fiz isso uma temporada, né? Guizão, eu te respondo até mesmo com dados. Se vocês me derem um instante, eu vou abrir aqui, nesse momento, uma pesquisa que a gente fez lá no Lost, uma enquete, que eu tava com essa dúvida, porque todo mundo polemizando, foi bom, não foi bom, eu gostei, eu não gostei e tal. E a gente fez uma enquete lá no Lost, perguntando, entre outras coisas, textualmente, se você gostou ou não do final de Lost. Eu achei que fosse dar um resultado meio que dividido, assim, sabe? De, eu gostei, eu não gostei. Então, a gente fez essa pesquisa lá e tivemos 588 respostas até o momento. A gente colocou essa enquete ontem no ar. A pergunta textual, você gostou do fim de Lost, sim ou não? Sim, 77%, não, 23%. Eu acho que ao optar por não responder, eles acabaram agradando todo mundo, por isso que eu acabei de falar, entendeu? Todo mundo acabou criando o seu final, criando as suas respostas. O que eu mesmo me enganei quanto a isso, que eu achava que a história de Lost era a história da ilha. Todo mundo achava que a história de Lost era a história da ilha. Mas não era. O que a gente acompanhou foi aquele grupo de personagens que esteve naquela ilha. A gente conheceu o início, o meio e o fim deles. A ilha vai continuar lá, outras pessoas podem continuar entrando lá na ilha, agora sob nova direção, provavelmente, né? Já que quem manda na ilha agora é outra pessoa, mas enfim. De qualquer maneira, a ilha continua, só a história daqueles personagens que acabou. De verdade, eu como fã de Lost, eu acompanho Lost desde a primeira temporada. Antes de começar a passar na Globo, eu já assistia Lost, assisti através da TV a cabo, da XN, e eu fiquei muito satisfeito mesmo com o resultado. Ficaram muitas perguntas sem responder, ficaram perguntas sem responder pra caralho. Mas isso não fez a menor diferença pra mim. E, de novo, eu vou usar mais um dado da pesquisa. A pergunta era, acha que todos os mistérios foram solucionados a contento? 6% responderam que sim. 39% responderam que não. 55% responderam que não, mas que isso não incomodou eles. Mais de metade das pessoas acham que tá tudo muito bom, tá tudo muito tranquilo. E pra mim foi isso, de verdade. Eu no caso, eu gostei do episódio final. Só que você sabe quando você tá numa briga e o teu adversário fala, olha, teu tênis tá desamarrado? E tu mesmo sabendo na merda que vai dar, tu continua olhando? Eu acho que no final da quarta temporada, que foi o lance da roda, que o Ben sai da ilha, vai pra Tunísia, eu achei que desde aí a série já mudou um pouco o foco, entendeu? E tudo aquilo que a gente tava acostumado de ouvir e ver sobre as teorias de Lost, tudo embasados em estudos científicos e tal. Lógico que sempre havendo aquele lado místico da ilha, família, a fumaça preta, os sussurros, as aparições e tal, eu achei que daquele momento pra frente, cara, a série se focou mais no misticismo da coisa, no que aquele grupo, naquelas teorias científicas que rondavam todo o roteiro de Lost. Eu concordo com você, e eu acho que foi isso que acabou afastando muita gente, porque na segunda e na terceira temporada, Lost se focou muito nessa coisa de ciência, com a equação de Valenzetti, com a Dharma, e muita gente continuou acompanhando a série por causa disso. Mas se a gente parar pra ver, no primeiro episódio, nos primeiros episódios da primeira temporada, a gente é surpreendido com a Ilha Mística, a gente é surpreendido com algum monstro que ninguém sabe o que é, mas que mata o piloto, com um cara que era paraplégico que voltou a andar. Então, assim, a gente apresentava várias coisas místicas de cara logo na primeira temporada. A parte científica começa a vir com o tempo. E não tô dizendo que eles fizeram certo ou errado com isso. Simplesmente, eles tiveram que acrescentar mais conteúdo naquele meio ali, porque era uma série que até então tinha um final aberto, né? A história que eles contaram, eles poderiam ter contado em 3 temporadas, se fosse seguir só essa parte mística. Mas a série demorou 6. Sim, e eles seguiram muito esse lance de desmistificar com coisas simples os grandes mistérios da ilha, né? Então, eu tava falando com o Victor hoje mais cedo, que, pô, todo mundo tá se perguntando, porra, e a Dharma, cara? E a Dharma? Nesse mesmo episódio, se eu não me engano, que eu mencionei a respeito da roda e tal, o Loki pergunta, porra, cara, e a Dharma? Cara, a Dharma é só experimentos idiotas. Eu acho que a partir do momento que o Ben falou isso, cara, eles nunca mais enfocaram a Dharma como a mesma coisa que a gente tinha visto nas 4 temporadas, entendeu? Eu acho que a resposta pra Dharma, definitiva pra mim, foi dada naquele episódio do que conta o passado do Jacob e do irmão dele, que lá no Lost a gente chama de Severino, que o cara comenta que ele estava ali rodeado de algumas pessoas muito inteligentes que estavam ali pra pesquisar, pra descobrir o que era a ilha. E o que a Dharma fez depois foi isso. Então era um lugar com propriedades místicas que ninguém sabia o que era. A Dharma tava lá pra tentar descobrir o que era, pra tentar controlar isso, e não conseguiu, basicamente. Você acha, em teoria, é uma empresa que queria quantificar em números o que era místico? Você já ouviu falar sobre um sujeito chamado Adolf Hitler, que durante a Segunda Guerra Mundial ele fez toda uma procura por objetos místicos, que ele acreditava que isso poderia representar alguma vantagem pra ele? Render poder. Então, pois é. Não, mas eu acho que nessa posição não se encaixa muito com o Adolf Hitler. Por exemplo... Eu sei. O que eu tô falando é o seguinte. Quando você olha pro passado e você vê que os povos antigos não sabiam o que era um trovão, certo? E atribuíam uma coisa mística, uma coisa de um deus. Acho que a Dharma queria compreender what the fuck era aquilo ali. Se teve uma explicação totalmente mística, porque você vê, assim, tem um pessoal que encara a luz como sendo algo divino. Tem um pessoal que encara como sendo bolsões eletromagnéticos. Cada um tem uma função diferente, cada um possibilita cada coisa. E você viu que a Dharma conseguiu alguns avanços. Enfim, o problema é que esse pessoal sumiu bem da temporada, entendeu? Porque a temporada no começo atraiu a galera, por quê? Porque era basicamente um no limite, vamos resumir assim. Você queria ver as situações extremas, pessoal procurando água, pessoal caçando, um careca que tem um monte de faca. Aí depois entra outro programazinho que é o Aprendiz, que vamos começar a eliminar as pessoas. Aí depois Lost vira o quê? Vira no limite, mais o Aprendiz, e você ainda coloca um Lampião. Pronto, tá aí Lost. Aí eu fiz essa comparação e o Neto me xingou durante meia hora, porque ele virou um fanboy. O Neto é um apaixonado foda, cara. O Neto fez um discurso na gravação do Lost ontem que ele chorou no final, assim. Cara, o nick no MSN dele é A Luz da Ilha. O fato de eles não terem respondido, até isso, entendeu? Quer dizer, o Neto pode achar que é algo místico, você pode achar que é algo científico. Foi Deus, foi uma força sobrenatural, foram os alienígenas, a gente não sabe de verdade o que foi. A gente pode só acreditar naquilo que você acha melhor e vai. Cada teoria tão foda foi criada que, se você quer saber como é que Lost acaba, procura na internet, acha alguma teoria daquela de lá que as pessoas falaram milhares de vezes e tenta moldar ela pro teu pensamento e pronto, Lost acabou desse jeito pra você. Porra, mas foram os alienígenas agora, essa eu não tinha pensado nunca. Foram os alienígenas. Caraca! Olha, eu ficaria muito mais puto se dentro daquela porra daquela caverna lá, com a rolha e tal, tivesse um alienígena como teve no filme do Indiana Jones. Ficaria muito mais puto se tivesse alienígena ali. Isso aí seria revoltante, claro, mas porque é ridículo, né, pô? Gente, a Dharma foi parar na ilha da seguinte forma, do mesmo jeito que todas as outras pessoas foram, atraídas pelo Jacob. Começou como? O Jacob atraindo os The Groot pra ilha. Tem o nome deles na caverna, riscado com giz. Talvez os The Groot, aquele aqueles caras que iniciaram a Dharma, baseado no que pensava Alva Hanso, poderiam ser substitutos pro Jacob. Como é que a Dharma foi parar na ilha? Sendo atraído pelo Jacob. Pronto. Tem um, tem um final de Lost, que eu vou mandar aqui o vídeo, caso vocês não tenham visto, que esse seria o final que eu acharia o melhor de todos. Do Vincent? Ah, sim, sim. É do Vincent, Do Vincent. Genial isso. Meu irmão, eu tive uma crise. Eu também, cara. Mas depois eu tenho vontade de dar um murro na tela do computador, cara. Eu tinha acabado de assistir. Vincent acordando e tendo um pesadelo. Posso falar um pouco daquelas teorias lá que eu te fala, escrevi? Fala à vontade. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte. Eu adorei o final. Lost foi uma série que misturou misticismo, ficção científica, terror, comédia, drama, romance, tudo de uma vez só. Você tinha aqueles episódios que você achava assim magníficos, cara. Poxa, aquele episódio do despedido do Charlie, Greatest Hits, o que aconteceu de melhor na vida dele. Você vê assim umas coisas simples, você fala, porra, olha o cara. Tem uns episódios tipo aquele do Hurley, Trisha Tanaka's Dead. Não acontece nada no episódio, mas é engraçado pra caramba, aquela idiotice toda do Hurley, sabe? Aí você pega uns episódios, você tinha a Shannon como uma mimadinha, tal, uma princesinha, uma patricinha. Você pega aquele episódio em que ela morre, cara. Aliás, eu fiquei muito triste, tô na comunidade viúvos da Shannon no Orkut. Eu não gostei dela com isso. E você fala assim, cara, que profundidade que eles dão aos personagens, sabe? A melhor frase do Hurley de toda a série foi quando ele começou a voltar a ter as visões esquizofrênicas dele. Ele falou, vamos botar no mato, tirar roupa e jogar cocô nas pessoas. Aquela foi a melhor pra mim. Mas o que eu tô falando é o seguinte, Lost, cara, conseguiu ter um final tão hype que nem Arquivo X conseguiu, que o Arquivo X eu acho que prolongou demais, mas é o que o Damon Lindelof tinha falado na primeira temporada. Os 120 episódios estão prontos. Tudo bem, vai que eles adaptaram alguma coisa aí no caminho, mas eles já tinham planejado que seriam 120 episódios. Então eu acho que eles conseguiram um sucesso maior do que Arquivo X. Acho que é um ícone pra cultura pop o Lost, que nem Arquivo X foi. E conseguiram transferir pra outras mídias esse sucesso que nem Matrix conseguiu. Dudu, assim, comercialmente falando, você não acha que o final que a produção fez pro Lost não pode ser numa pegada comercial assim, meio que o pulo do gato pra que deixar ele em aberto pra que as pessoas fizessem exatamente o que você disse. Imaginasse, idealizasse o final favorito, não fosse uma vantagem pra que ninguém reclamasse do final original, que às vezes desse um fim mesmo. É uma tentativa de não decepcionar ninguém, né? Exato, exato. Com certeza, ainda vão mais longe. O fato deles terem deixado sem explicação o que era a ilha, abre a possibilidade pra usar e abusar do universo expandido. Eu não digo criar uma nova série de TV Lost 2, eu não acho que faria um negócio desse. Mas filme pro cinema, série de livro, de gibi, contando aventuras de outras pessoas naquela ilha. Tanto antes, no caso, quando o Jacob era o líder, quanto depois, quando Hurley e Ben ficaram. Eu sei que vai rolar no box de DVD, vai rolar um epílogo contando, acho que 12 a 14 minutos de cenas cortadas, que em teoria se passa nesse período em que o Hurley e o Ben estavam à frente da ilha. Então abre a possibilidade de explorar demais esse universo expandido de Lost. Lost não acabou na série. A gente acompanha aqueles personagens, mas a ilha continua lá, os mistérios continuam lá. E eles podem explorar isso com outras pessoas, com outros grupos. A explicação lógica, eu me colocando no lugar dos produtores, eu faria a mesma coisa pra poder sobreviver pelo resto da minha vida de malucos tentando desvendar respostas e eu dando pitacozinho. Não, é isso, mano, não é aquilo. Enfim. Tipo George Lucas? Por aí. É uma questão comercial, pô. É dinheiro que tá em jogo. E você tendo uma legião tão grande de fãs e pessoas que estão dispostas a perder horas preciosas, dias, semanas da sua vida, formulando teorias que não vão acrescentar em nada o seu currículo, é totalmente viável. Embora é uma puta falta de sacanagem, mas dinheiro é isso, né? Mas eu não acho que seja dessa forma, não, gente, que eles estão... Desculpa, mas eu tô discordando um pouco. Eles não fizeram, assim, deixaram em aberto pra não decepcionar ou pra explorar isso de outra forma. Eu acho que o final foi bem amarrado e cíclico. Começou com o abrir do olho do Jack, terminou com ele fechando o mesmo olho. É uma coisa meio mística mesmo, ou o ciclo da vida. Você tá vendo aquilo ali que aconteceu, como se ele estivesse nascendo no momento em que tava na ilha. E morreu no momento em que a ilha não precisou mais dele, entendeu? Mas a ilha continuou lá. É, cara, eu caso dinheiro no chão, que se alguém fizesse uma série em quadrinhos pra contar como era a vida dos outros na ilha, como foi que o Ben virou o líder lá dos outros, ou até mesmo antes disso, contando a história da Dharma, contando o que aconteceu naqueles 3 anos que o Sawyer, Juliet e o pessoal tava lá na Vila da Dharma, que a gente não viu isso, a gente só viu uma versão acelerada disso. Muita coisa aconteceu ali. Eu caso dinheiro no chão, velho. Qualquer coisa que faça, um gibi, livro, desenho animado, contando aquilo dali, ia vender pra caralho. Você tem que ver que, por mais que o cara adore o trabalho que faça, enfim, enquanto ele puder sobreviver ou ganhar alguma merreca daquilo ali, ele vai fazer. Vocês acham que o Carlton Cruise e o Damon Lindelof não adorariam virar os novos George Lucas que vão viver o resto da vida de Lost? Como assim adorariam? Estão adorando. É. Eles só viveram 6 anos, tá? George Lucas tá ali desde os anos 70. É, é verdade. O bar que abriu na Espanha é todo tematizado. É? É. Dá. Eu vi. Só que eu acho o seguinte, eu não acho que eles deixaram tão aberto o final. É isso que eu tô falando. Eu não acho que tá aberto. Eu acho que a série toda foi fechada. Não vejo, assim, um grande mistério que tenha ficado sem solução, não. A luz. Ficou o principal, o que é a ilha. É, o que é a ilha. Aqui, local de provação. Fique claro uma coisa, tá? Eu não tô reclamando, eu gostei das respostas. Mas tem um videozinho que o pessoal do College Humor publicou essa semana. Vocês chegaram a ver ou não? Eu vou colar aí no chat, eu espero que o Oliver coloque no post. Assista depois, se tiverem tempo. Tem, acho que uns 5 minutos, mais ou menos, de vídeo. Estão falando todos os mistérios não respondidos após o final da série. Tem muita coisa aí que pra mim é relevante, mas tem muita dúvida que ficou no ar. Eu sei que a gente queria saber. Por exemplo, os números. Ninguém sabe necessariamente o que é os números. A resposta que a série deu foi a Jacob é um cara que gosta de números. Pronto, é isso, aceite. Foi dada, não foi uma resposta assim pra dizer é isso e acabou. Eles jogaram isso e a gente aceita e pronto, entendeu? Pra mim não incomodou nada, mas muita gente foi incomodada com isso. O Alt, o que ele era? Um candidato. Só que como o Loki, ele tinha um empatinho um pouco maior com a ilha. E daí? Ah, ele deixou de ser um candidato quando saiu da ilha. Acabou, pronto. O Aaron. Todo mundo fala, pô, qual que era o mistério do Aaron? O cara chegou e falou pra Claire, olha, se você for nesse voo, tem um casal de Los Angeles que vai adotar ele. Todo mundo falou, não aconteceu. Aconteceu. O casal de Los Angeles foi Jack e Kate. Qual que era a importância do Aaron, então? Fazer Jack e Kate se reunirem fora da ilha. E depois, fazer a Kate buscar a Claire. Pronto, acabou. A função do Aaron era essa. Por isso ele era importante. Que merda de vida, né? Nasceu pra juntar dois e se fuder. Tchau. Não, mas eu tô falando assim, pra sério. Quando... Eu sei. Tem gente que não gostou, tem gente que gostou e tem gente que gostou, mas não ficou satisfeito. Mas acho que das provas assim mais cabais e que os roteiristas nunca sabiam o final desde o princípio, nenhuma. Acho que a gente pode conferir até no Across the Sea, né? Que foi o episódio que falou... Foi o Jacob Begins, Jacob Origins aí, pra quem quiser também, que mostra que Adão e Eva, cara, não era nada do que todo mundo pensava, cara. Ter no futuro dois personagens que hoje não tem nada a ver, porque não mostrei na história, mas eles vão ser Adão e Eva. Pô, isso daí qualquer um sabe. Eu acho que isso daí é uma prova cabal, cara, que Lost nunca foi desconstruído do final pro princípio, que eles escreveram de uma maneira que sabia exatamente que acontecer pra frente. Ah, eu discordo um pouco, olha, sinceramente. Eu acho que a partir do momento em que... Primeiro, é o que a gente tava falando. Começou a série muito mística. A questão da ciência veio depois. Então, o Adão e Eva mostrou o quê? O que... Vamos pensar biblicamente. O que que era Adão e Eva? Mostraram a falha do homem a partir dali, que eles foram expulsos do Jardim do Éden, que começou a trajetória humana, de acordo com o cristianismo, não é? Quando você falou do começo, era do começo mesmo. Do começo do verbo. No verbo. A gente tá parecendo Eco e Loki falando, né? Quando falou do começo, era do começo. Velho. Adão e Eva representavam isso. Quando o Loki fala nossos próprios Adão e Eva, ele não tava falando de forma errada, não. Porque eles tinham uma sociedade ali, o seguinte, o Jacob, o irmão dele e a mãe dele não se envolviam com ninguém. A partir do momento que o homem de preto lá se envolve com os caras lá, a mãe dele tenta matar ele, comete o pecado, né? Aí, mata ela, Jacob faz o quê? Mata o irmão, transforma ele na fumaça preta, que dá início a tudo. Então eles são realmente Adão e Eva. Deixa eu só acabar de falar dos mistérios que eu não falei dele. Porra, você não falou. As grávidas. O que que aconteceu? Criou uma espécie de fator de cura, que influenciava diretamente na gravidez, porque tratava o feto como se fosse um parasita. E o corpo da mãe ia sempre alimentando ele, fazia com que ela fosse perdendo energia, por assim dizer, e matando ela e o bebê. Só que foi após a explosão da escotilha cisne. A bomba funcionou? Não. Só corrigiu tudo que tinha que ter sido feito. Não teve realidade, nunca teve realidade paralela. O Flash Side não passou do purgatório. Tava todo mundo ali, cada um estava construindo aquele alter ego que ele queria, idealizava. O Sawyer nunca se viu como vilão da história, tava se vendo ali literalmente como um mocinho, né, policial. O Jack consertando as costas do Locke. Então você pega, assim, umas coisas que tá todo mundo falando assim, pô, mas se morreram em períodos diferentes de tempo, por que que eles estão todos iguais ali? Aí você pega uma explicação budista do perispírito, né, que é aquela imagem aparente, mais ou menos tipo aquilo que é utilizado no Matrix. Por que que eu sou assim no mundo virtual? Que você se imagina assim, mais ou menos isso. É quem construiu o templo e a estátua? Interessa pra série? De verdade. Então, cara, mas se não interessa, se não é importante, não põe, cara. Se tem tantos elementos que são importantes pra deixar a galera preocupada, entendeu? Em querer saber o que acontece, querer saber o que que é, é que faz, que gera uma discussão sobre isso, depois é foda você chegar e falar assim, não, era só dois da qualquer que tava lá. Sabe o que os roteiristas de Lost disseram? Don't ever tell me what I can't do! Ô, Oliver, rapidinho, é só a minha consideração final, que eu já falei pra caramba, tô morrendo de dor. A consideração final dele tá acontecendo há meia hora, mais ou menos. Deixa o Vitinho falar, coitado, ele tá com dois testículos. Vai se fuder, eu tô me sentindo perdido sem Lost. A gente, desculpa, mas vou ter que ligar, cara, que eu tô morrendo de dor, tô rindo aqui pra não chorar. Vai lá, boa sorte aí com os ovos em sua boca, viu? Vai se fuder, galera. Ele que podia ser pior, velho. Pior do que ter dois ovos na boca é um pau no c***, né? Pois é, pois é. Fala por experiência própria, Dudu. Eu sabia que você ia falar essa, meu comunista. Eu levantei a bola pra você cortar. Bom, esse foi Vitor Rodrigues com seu enorme parecer sobre Lost. Bom, agora eu não vou mais me despedir do Vitor, porque ele caiu. Bom, Dudu Salles, palavras finais sobre Lost. Vamos ser que nem Maria Gabriela. Lost em uma palavra. Foda! Não, pode falar mais coisa aí, Dudu. Posso falar mais rápido? Então tá certo. Do caralho de... Ah, você bipa palavrão, né? Eu bipo. Pronto, você vai se f*** agora. Do caralho de fuder, muito f***. Não, cara, olha, eu achei o final de Lost muito bom. Me convenceu, eu me emocionei. Acho que atingiu o objetivo que a maioria dos fãs, pelo menos a meu ver, ficaram satisfeitos. A galera que se envolvia com os personagens, se envolvia com a história. Quem assistia Lost pelos personagens, pela relação entre eles, gostou. Quem assistia Lost só pra ver a solução dos problemas, só pra ver a solução dos mistérios, não gostou. Eu tava no grupo e gostou. Então, tô satisfeito. Gostei também do final. Achei que foi, pô, muito justo. Tá certo que desviou um pouco da atenção da ilha, né? Que era o grande mistério. Mas se focou nos personagens, que era justamente o porquê do fato da gente acompanhar a série, né, cara? Então, acho que em termos disso, produtores, roteiristas e diretores captaram bem. Então, achei isso deu um ponto muito válido no final. Guizão, alguma coisa a falar? Eu acho que se eu tivesse acompanhado até o final, eu teria gostado mais. Se você tivesse visto as outras 5 temporadas, né, e 16 episódios, você tivesse gostado mais, né? Talvez. E o Rodrigo do Quarto Sinistro? Bom, o Lost, pra mim, como eu falei, Lost não se perde por causa desse final. Pra mim podia ter sido melhor, mas é isso, né? Bola pra frente, até porque o pai do Jack mesmo fala: assista, lembre e depois esquece. A mesma coisa que eu vou fazer. E é isso. Abração aí, valeu, galera. Momento Sofá. E na ausência do Luiz Sucio hoje, para satisfazer a tara onanista de todos vocês, nerds tarados, ficam aqui escutando o Nerdrop só para depois clicar nas fotinhas, né? Nas fotas. A novidade da vez é que uma modelo da Victoria's Secret vai substituir Megan Fox em Transformers 3. Eu não sei que essa modelo não faz a menor diferença, mas tem umas fotos dela e ela é gostosa pra c... Alho. Quem liga, né, meu? Quem se importa com a atuação, né? O que eu quero saber é em que site o Polar andou circulando pra achar essas fotos dela que estão lá no Jovem Nerd. Porque, rapaz, eu queria ter um emprego desse, viu? Nossa senhora, e tem neguinho que vai ainda ver robô, velho. Mas que filme que tem robô? Transformer? É, não. Nunca, não. Nunca notei, cara. Eu lembro que alguém fez um questionamento em algum lugar. lugar aí falando sobre isso. Ah, mas ela é modelo, modelo lingerie e tal, não sei o que, ela não é atriz, ela não sabe atuar. Eu falei, tá, e Megan Fox atua. Nossa, muito bem. Sim, exime atriz. É um exemplo a ser seguido. Não. É basicamente mais uma gostosa pra tomar o lugar de Megan Fox. Com a diferença é que essa é uma gostosa que a gente já pode ver pelada desde já, o que sempre ajuda, né? É, ela é modelo da Victoria's Secret, né, cara? Acho que a gente não tem que comentar mais nada, né? E se você quiser saber o nome dela, é a Rose Huntington Whiteley, né? Que arrancaram ela aí, sei lá de onde, velho. Deve ser de outro planeta, velho. Cara, era da parede de alguma borracharia, velho. Acharam pelo sutiã, velho. Ela estava sendo mantida em segredo pela Victoria até agora, cara. E se vocês não sabem o que é Victoria's Secret, você merece morrer. Rapaz. E pra quem gosta... Como assim, pra quem gosta? Não, quem gosta de Paramore, não de Peixe Rosa. Ah, bom. A gente tá no momento só fácil, você vem com e pra quem gosta... Mas eu também gosto de Paramore. A vocalista do Paramore, Hayley Williams, resolveu mostrar... Não é que resolveu, né? Resolveram por ela. É, resolveram colocar umas patinhas dela, digamos... Olhando pra frente, né? Encarando os espectadores. Que ela comentou que perdeu o celular. E o felizardo que encontrou o celular dela, além de achar contatos de várias pessoas, encontrou uma secretíssima foto dela, que ela talvez tenha enviado pro namorado, mostrando os seus peitinhos cor-de-rosa. Se ela perdeu o celular na Europa, vamos ver se o cara achou do Afonso 3D também, que ele disse que tem umas cavernosas lá, né? É. Não, ela depois falou que a conta dela teria sido hackeada, e no celular dela tava já sendo Twitter e tal, não sei o quê. O pessoal do Judão, que foi onde eu vi essa notícia, acredito que ela deve ter feito é aquela coisa básica de ao enviar uma imagem pro Twitter, mandou a imagem errada, sacou? Ao invés de mandar a imagem 01.43, mandou a 01.42. Nossa. O que é algo que já deve ter acontecido com todo mundo, mandou a imagem errada, assim. A diferença é que a imagem errada dela tinha peitinhos e que ela postou no TweetPic com 600 mil pessoas a seguindo, então... Ela deletou na sequência, vem com essa conversinha de que hackearam a minha conta, mas sejamos sinceros, qualquer mulher, qualquer pessoa diria isso nessa situação, né? Depende. Você não falaria que foi hackeada, não, Miguel? Você falaria o quê? Eu falaria que se uma pessoa larga a senha e a pessoa encontra a senha da pessoa, não é hackear nada, né, cara? Ah, não, inclusive acabei de ver aqui, ó, rapidinho, acabei de ver aqui no Judão outra matéria que informações do arquivo da imagem comprovam que ela não foi hackeada porra nenhuma, ela deve ter... Deu upload, meu. É. É isso aí, meu filho, teve peito, hein, pra mostrar a foto. Ah! Escola Oliver Perry. Meu menino. Ah, senta no colo do titio agora. Né? Não que ele tá muito pesado, velho. Bom, criançada, e esse foi o Nerd Drops número 46. Gostaria de agradecer as rápidas participações de Rodrigo do Quarto Sinistro, o nosso querido e amado Vitinho Rodrigues, que estava com duas bolas na boca, não pôde ficar até o final. É, não pôde ficar registrado que ele não pôde ficar até o final, porque estava com duas bolas na boca, enquanto que o Rodrigo estava com o pau no c... Deve sair também, tá? E como vocês devem ter notado, o garoto da resistência foi o Eduardo Salles, que foi com a gente do início até o fim. Dudu, manda um tchau pra galera. Então é isso. Se você gosta de ouvir gordos falando bobagem, vá no papodegordo.com.br, conhecer o nosso podcast. Agora nós nos vendemos ao sistema, estamos no portal da MTV. Dudu tá falando com uma cabeleira azul agora. Exatamente. Eu agora tenho cabelo emo, uso tênis verde, sacou? Sou fã do Fresno, agora você me vendi ao sistema. Ei, então você faz parte da família Restart, então. Agora. É, exatamente. Eu acho isso uma puta falta de sacanagem, você deixa de piadinha comigo, tá bom, Guilherme? E se você, assim como eu, é fã de Lost, se você gostou ou não gostou desse último episódio, mas quer saber a opinião de mais pessoas, vá no losts.com.br, que é um podcast que eu e o PH Santos fizemos acompanhando essa última temporada de Lost, e no dia que esse programa vai ao ar, deve ter saído o último episódio do Lost, comentando o último episódio de Lost. É isso aí, galera, valeu. Quer dizer, a tristeza é geral, né, cara? Lost vai acabar, Lost vai acabar. Tchau, galera. Tchau nada. Tu vai... Agora você vai mandar a música de encerramento, Dudu. Eu vou escolher a música? Sério? Hoje você vai escolher. É. Olha só, eu não esperava por isso. Eu não estava imaginando que isso ia acontecer. Pergunte-se a qualquer uma. Várias e várias vezes eu já vi no Nerdrops e não me deixavam escolher a música, basicamente porque sempre tinha mais alguém que tinha o direito de escolher e eu não pude escolher a música. Rapaz, é santo da casa também, né? Uma vez isso aconteceu. Pra você ver, Dudu, precisou de duas bolas na boca e um pau no c... pra você poder te amar. Vitinho e Rodrigo do... Vitinho e Rodrigo do Quarto Sinistro, um beijo no coração. Então, em clima de final de Lost, eu vou escolher a música Downtown, de Petula Clark. Essa música é foda pra caralho. Lost é foda pra caralho. E é isso aí, Lost Forever. Bem, é isso, confiram a trilha sonora do Dudu. E e-mails e comentários e reclamações e fotos do Oliver Pérez careca e desenhos do Suspelado, mande para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. E um beijo na bunda. Até o próximo cast. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown, everything's waiting for you. Na verdade, eu não ia nem sequer gravar aquele vídeo. Eu esqueci dessa história. Eu não tava... hackearam sua conta. Não, Zabalé. É porque o conceito do reaction é você deixar gravando enquanto você tá assistindo. E eu esqueci disso. Aí, na hora que eu acabei de assistir, eu abri o Twitter e uma das primeiras mensagens era assim, olha meu Lost Reaction. Eu falei, caralho, eu tinha que fazer isso. Aí eu peguei e gravei o vídeo na hora. Na hora que apareceu o vídeo, tô com aquela cara detonada, eu já tinha ficado muito pior. Eu não acredito. Eu tinha chorado muito. Eu vou indo nessa que eu quero cagar mesmo. chegar a estar fazendo bico, sabe? Ah, tu também veio só pra falar de Lost, velho? É, ué, me chamarei. Onde é... Ou melhor, o Guizão me chama de nove e pouco. Ei, eu tendo aula, né? Ei, aparece aí que a gente quer falar com o Lost. Eu não aguento só a opinião do Dudu, sabe? Tá bom. Ah, falei. Filho da puta, velho. Ainda bem que... Sacanagem, tu vai ver se você volta aqui de novo, seu merda. Eu só vi porque eu falar me chamou. Nem eu falei com o filho da puta. A Detective Comics anunciou que vai anunciar. Ih, mas hoje tá foda, desculpa. É um ovo que tá atrapalhando, né? Você tá com cérebro também? Então, um de cada lado, cara, tá foda. O problema é quando vier a linguiça junto, né, cara? Eu não sei se alguém aqui assistiu o filme lá do Chico Xavier, esqueci o nome dele agora, acho que se chama Chico Xavier, basicamente. Exato, de vida. Parando pra pensar agora. Thank you.